Você ouve a partir de agora na sua rádio Mistura Fina. Mistura Fina. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Talvez não tenha tempo. Minha solidão. Tenho tanta pressa pra te amar. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, ó. Geografia Rock. Abrimos o programa falando da banda Humble Music. É, Thomas e Gina Todd, emitente na cidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles tocam uma mistura eclética da música cristã. Antes do álbum The Hard Way, eles também lançaram dois álbuns country gospel intitulado Something for Everyone e The Country Side. Lançaram também um álbum de Natal chamado A Very Humble Christmas. Country é um estilo musical muito popular na região da Pensilvânia, mas a paixão primeira que unia eles sempre foi o metal. Então eles dedicaram a gravar um álbum de metal e ver no que dava. Eles gostaram muito e de gravar esse álbum, e vocês acreditamos que vão gostar também. Vamos ouvir You Keep Me From The Enemy. Em seguida We Are Victoria. Álbum da banda Humped Music, The Hard Way. You hear me on your holy throne. 21 horas e 6 minutos. Fique ligado na programação da Geografia Rock de segunda a sexta. 6 horas, Jornal Café com Notícias. 7 horas, Cafeína. 8 horas, Super Manhã. 12 horas, Baú do Rock. 13 horas, Mapeamento do Rock. 20 horas, Cartografia do Rock. Na faixa das 21 horas, segunda-feira, Mistura Fina. Na terça-feira, Ipanema FM. Na quarta-feira, Na Brisa do Reggae. Na quinta, Business Rock. E na sexta, programa Geografia do Rock. 23 horas, Rock a Hora. À meia-noite, Corujão. E à uma da manhã, Insônia. Noala. Pede. Desmônio. Over Deep. Patrick Seixas. Esterofônica. Cantar. Eu estou...

Estereofônica, radicada em Porto Alegre, a banda Estereofônica chega aos 19 anos de estrada com muitos shows na bagagem, histórias para contar e com o seu grande sonho mais vivo do que nunca. A banda sempre manteve acesa a chama do universo das músicas autorais e essa é a e sempre foi uma premissa considerada como inegociável. O álbum Cápsula do Tempo, lançado em 2021. Estereofônica, uma canção e nada mais. Telefônica, minha pequena. Procurei você sem descansar, me perdi no tempo pra te achar.

21h33. Programa Cartografia do Rock, de segunda a sexta, das 20 às 21 horas. No Ala. Amped. Judges. Desmônio. Over deep. Patrick Sessions. Esterofônica. Mistura Fina. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Todas as segundas-feiras, às 21h, aqui, ó. Geografia Rock. O som da nova geração. Todos os domingos, Hora Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr batem o ponto. Todo domingo, às 19 horas. No programa Hora Beatles. De Liverpool para Geografia Rock. Melhor da música dos Beatles e de suas carreiras solo num programa cheio de informação. Aqui, ó. Rock. Você está ouvindo Mistura Fina. Ventura, melhor que ninguém. Eu estou aqui. Não tenha medo de sofrer. vida é assim. Não procure entender. A vida é assim. E não importa o que acontecer. E não importa o que acontecer. Nosso destino nos unindo em um Jedis. Yes, all my stuff is recycled like IKEA or made in China. But I was made in heaven, so much more I deserve. Work hard and no place, no way. It's just Wednesday, we're picking away. It's only a time and I feel you can be a YouTube DJ and play songs from Britney to Lana, from Disney songs to ABBA. I am a black swan. I dance ballet on the kitchen table, and I just drop my empty wallet. I have not kept in touch with my friends. Only good relationship I had is with my many scenes. That's a toxic thinking. Worry about that sinking. It's every time and I'm feeling fine. Let's bring it in so far and I'm playing on to my tiny apartment. You can be a YouTube DJ and play songs from Britney to Lana. From Disney songs to ABBA. It's Sangria time. Let's dance tonight. It's Sangria time. Let's bring a disco ball and a big one to my tiny apartment. And play songs from Britney to Lana, from Disney songs to ABBA. Mistura fina.

o som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. The Shadow Gone Out. Mistura fina. Mistura fina. Ser o que eu não sou. Mistura fina. Bento Brasil. Thank you. pouco era coragem. Irei carruagem plantando as sementes do vacilo teu. Ou meu, ou teu, ou meu. Faltou coragem pra dizer que esse medo te guia. Faltou coragem pra dizer que pouco a pouco sumia o livro da memória que rasgou por um vacilo meu. O meu, o teu, o meu, o teu. Mistura fina. Mistura fina. Tempo de sofrer.

by my side, my only friend. Talking about the things that we would do, and laughing at the stories we both knew. If I knew then what I know now, if I knew then what I know now, would it change? If I knew then what I know now, if I knew. Pede. Temperatures rise and fevers are high, and the world is turning. Mistura Fina. Anigue. Yes, mulla on kylmä. Ja räystäältä roikkuu mieli. Vain huolet vaatteina yllä. Mistura Fina. Thank you. Rococó. Mistura fina. Hey, sinä, mistä tulitkaan siihen istumaan? Hei, enkeli, miten tunsitkaan murheen murtaman? Hei, sinä, kuinka osaatkaan katseen lohduttaa? Hei, enkeli, kaunit siitesi laita ylleni. Anna selkääni. Mistura fina. Desmonia. We were like Mistura Fina. Cadu 51. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Moala. Pede. Jedis. Demônio. Overdeep. Patrick Seixas. Estereofônica. Todas as segundas-feiras, às 21h, aqui, ó.